Doutora Xavier, 6143 de novo. É 143 de novo. É, agora, já vai voltar com a gente. Confirmado, linha televisiva, 6143. O Oxené 6143, prossegue na Alfa. Reporta antes da Taxi Juliette. Reporta antes da Juliette, 6143. Seguir o Lima Quilo Zulu até a Quebec, chame na Quebec para cruzamento da pista. Até o Fox Whisky, Liberacional. Zero nove, meia um no quatro três. No Salvador, objeto 6720, pushback em acionamento, portão 7. Portão 7, aguarde para push acionamento, web. Aguardando. Paulo, poderia confirmar se após a passagem 318 da Ocean autoriza o início de push do 672017? Afirmativo, após o Ocean está livre para seu push. Excelente, obrigado. A bordo, ajuste 1013, prossegue via Pátio 1 e Índia. Ponto espera 18:30. O hotel Fox News. Tem 1935, boa viagem. Olá, 35357, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Olha, boa noite, 5:30, próximo estacionamento, portão 2. O Lima Quilo Zulu, livre cruzamento da 1735. 65, boa tarde, vai livrando 1600, atenção na sua escuta. 3567, contato radar, para nível de voo 340, sai da árvore. Na árvore 340, 3567. Gona 273, dispara 3.000 pés, Gina Gama 013. 3.000 pés, Gina Gama 013, Gona 273. O azul aguarda o número 2 do setor. Meia quadrilha de solo, tráfego passando da retaguarda, livre puxa e me taca. Trote whisky linda, coluna 0, vento 140 graus, 079. Gol no 273, desço para 2000 pés, esquina Gama 013, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2000 pés, esquina 013, vai porta estabilizado. Gol no 273. Taxi web linha 720152 a bordo, 335, alternando com. 247, chame o controle 11935, só corrija o seu transponder final 74, negativo 75. Ok, final 74, até o Foxtrot Whisky. Muito boa tarde. Muito boa tarde, até o Foxtrot Whisky. Passando 2000 pés, iniciando curva direita na Arbor. Acione 5474. Aciona. Sente contato radar, suba para nível de voo 380, sai da árvore. Na árvore direto ao 380 até o Foxtrot Whisky. Coroa 56, livre até o ponto de espera, 186, 1013. Seguiu o tráfego da Gol. WZLS, Gol 1273. Gol 1273, complete final, torre 1-8, decimal milho. Gol 1286, vai decolar. É, ponto espera, Gol 1856. Então, 3567, Sami Recife, em 1-26, decimal 0. 1-6-0, 2-3-5-7, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Passando na retaguarda, logo após também. Tá 1-0, vento é 1-5-0 graus, meia dúzia é nós, com ajuste padrão. Fiz repouso na 10, gol no 2-5-3. 1-5, serviço radar terminado, 5-3 milhas sudoeste de Salvador. Sami Léo, tem 1-2-0, decimal 1. Até o Fox Whisky, fazendo a saída da árvore. Afirmativo, agora já estamos nos aproximando de Eletra. Tem que voar Arbo e depois Eletra, até o Fox Whisky. Sim, nós vamos Arbo e agora estamos a 32.7 milhas de Eletra. Até o Fox Whisky, estou verificando se eu estou voando na prova de Eletra. Eu tinha que interceptar a radial 259 até Arbo, a posição Arbo, que está à sua esquerda, e depois para Eletra. Eu decolou, o voo à direita e está voando direto a Eletra, sem autorização do controle. Vamos reaprovando Arbo ou até o Foxista. Afirmativo. Ok, então para 6 milhas de Arbo, o hotel Foxtrot Foxtrot. Por algum motivo, o nosso FMS aqui não acoplou a Arbo. Desculpa, gente. Ok, gente. Tráfego Salvador da 3897 da Sierra, autorização Guarulhos. 3897 para Guarulhos, Águas Claras. Sami Recife, 125, correção, 126, decimal 0, hotel Fox Whisky. 360. Até o ponto de espera. Lateral. T3 no solo ao 53, libera à direita, 1219 o solo. Livrando à direita, vai chamando 219, gol no 273. Solo Salvador, boa noite, é o gol no 273. Gol no 273, reporte antes da Juliette. Trabalho antes da Juliette, gol no 273. Web 6720, alinhar e manter após o voo. Após o início do voo, autorizado alinhar e manter o voo. Eu Lima, Romeu e Juliette, é isso? Para Fortaleza? Forma a Clareza 3, ok? Confirme seu estacionamento? Bate 3, sente agora a distância de corte. noite, 5-6, decolado ao 55, chame o controle, 1935, boa viagem. Controle 1935, boa noite. Go 1856, west on south of Firefight. Go 1856, radar contact, please climb flight level 390, Puka Departure. Remember to 390, Puka Departure. Maceió, 3 horas 87, quanto espera 18:30, 1.003 no ajuste. Ingressa Juliette, portão 3. Juliette, 273. Lima, Romeu, Juliette, confirme sua rota para Fortaleza. Vamos ao 3297. Prossiga 3897. Portão 5. Observe o gol que está ingressando no pátio. Após o gol, está livre o puxo, está aguardando o copo. Aqui, após o gol, está livre o puxo e aguardando a copa. Nove, afirmativo. Aguarde só um instante para sua cópia. Decolada 858, controle 1935. 1935, obrigado. Jet 6720, decolado, boa noite. Web 6720, boa noite, contato radar, Cidral 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, Web 6720. Azul 4206 está autorizado a decolagem da 10. O vento é 160 graus, 5 nós. Copia? Copia. Então, 3897, autorizado Guarulhos, 340, Pesolu 44. Decolada 10, direita, da Euleda Eudes. 1 no 9, decimal 35. E aciona 50 no 3. Chama pronto pro táxi. Lima, Romeu, Juliette, cópia.

170, sai da Puca. Puca, 10370. Do 360 Guarulhos, a Pesulu 44, decolagem no zero, direita, da Euleda Eudes, 1935, 5021. Confirma, a rota que a gente tem é a Pesulu 21. Então, aguarde só um instante. Leão 425, 113, via Índia, no ponto de espera da 10, a torre 186 e ajustado 1013. 186 é 4 horas, certo? 457. 310? Aguarde. Essa publicação foi atualizada, ao invés de Alba, agora é Cogna. Romeu Juliette na escuta. O senhor tem condições de inserir no equipamento Cockbo em vez de Albo? Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme? Azul 4206 está autorizado, sinal 310. Muito obrigado, 310. A 3894 desce do seu pé, livre LS, reporta estabilizado. Web 6720, chama Recife, 125, décima 1. 251, obrigado, direita, boa noite. 7, clear to destination, Sierra Bravo. Bravo Romeo, flight level 360, via Pesulu 17. Take off from runway 10 after departure, right turn, dial correction. R bar, departure, then LFA, and the intercept Pesulu 17. Call code 5024, departure control frequency 119.35. Bom, 567, read back is correct, coming right to start up and the pushback. Santana 6259, na escuta. Prossiga. Checamos com o Centro Recife, o mesmo possui via Pezulu 44, copia. Ó, o nosso que foi apresentado foi a Pezulu 21. O 44 é pelo litoral, não é isso? É, no caso, se o senhor solicitar uma mudança de rota, solicite a companhia para mandar uma mensagem, ok? Não, a mensagem, o plano de voo apresentado foi na Pezulu 21, eu estou com ele aqui. Ok, ciente. O Centro Recife é que autoriza o seu plano. Aguarde coordenação com o mesmo. Informo que não temos essa rota, ok? Aguarde. Bom, obrigado. Bom, no 601, eu tô checando a sua saída e rota. Aguarde. Autorizado, alinhar e decolar da 10, o vento é 150 graus, 5 nós. Ingresso no pátio 1. 45. Vou no 601, no copia. Pronto, a cópia, no 601. Vou no 601, no Galeão, aprovado nível 360, via Pezulu 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5022, controle 11935. Autorizado para Galeão, nível 360, na Pezulu 10 até SMAP. E após conforme o plano, decola 10, curva direita, da Elmeda Brito, para responder 5022, no controle 193. Bom, no 601, no cotejamento correto, chame pronto. Lima, Romeu, Juliette, autorizado ingresso no pátio 1, após Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86. Ajuste.